Gente, é um prazer estar aqui. Agradeço a presença de todos. Eu vou falar muito rapidamente sobre a coleção, o que nos motivou a criar essa coleção. E um pouco sobre um aspecto específico da coleção, que é o aprendizado que a gente tem com ela. A coleção de arte e tecnologia do Itaú Cultural, ela começou em 1997, com a aquisição de uma obra da Regina Silveira, Super-Herói Night and Day. Ela vem crescendo aos poucos desde então, mas ela sofreu uma guinada em 2005, 2006, da virada de 2005 para 2006, que foi justamente quando a gente decidiu focar não só a coleção, mas todo o trabalho do Itaú Cultural com arte e tecnologia, não na arte e tecnologia em si, mas no que a tecnologia trazia de novo para a arte. Tentando explicar rapidamente isso, quando se fala de arte e tecnologia, esse é um termo muito arbitrário, né? Porque algum tipo de tecnologia tem em qualquer forma de expressão artística, né? Mesmo que seja uma expressão de artes do corpo, existe todo um conjunto de técnicas para a exibição de alguma obra, de alguma performance. Mais do que isso, a arte e tecnologia se refere, segundo Arlindo Machado, à arte que faz uso de tecnologias criadas a partir da metade do século XX. Também bastante arbitrário, porque para deixar de fora a fotografia, cinema, né, vídeo. Então, com esse problema em mente, nós definimos aos poucos, num estudo que foi feito principalmente durante o desenvolvimento de três edições do Emoção Artificial, que é a Bienal Internacional do Itaú Cultural, um estudo em cima do que essa nova tecnologia trazia realmente de novo. Esse estudo foi baseado na interação, mas é uma interação vista de uma maneira mais ampla do que a palavra é normalmente usada. É a interação entre elementos diferentes, não necessariamente entre um ser humano e a máquina. Pode ser entre elementos da própria máquina, ou pode ser entre outros tipos de agente. Um agente o que é? Alguém que age, né? E quando agentes agem entre si, eles interagem. Esse agente pode ser um ser humano, pode ser um trecho de software, pode ser um robô, pode ser um animal, né? Qualquer coisa que haja. A ciência que estuda isso dessa maneira, né, sem essa preocupação do que é humano ou não, é a cibernética. Né? E foi essa linha de pensamento que a gente escolheu dentro do Emoção, dessas três edições do Emoção Artificial, 2006, 2008 e 2010, para tentar fazer um pouco de sentido em cima disso. A gente teve uma ajuda muito grande de um ciberneticista americano, Paul Pangaro, que nos ajudou a guiar a parte mais técnica do conceito. Mas eu não vou falar da emoção aqui, eu vou falar da coleção. Essa coleção, a partir de 2005, final de 2005, ela sofreu teve um foco em cima da arte cibernética. E a arte cibernética é exatamente isso que eu estava falando antes. É a arte que faz uso da interação. Mais do que isso, é a arte em que a interação é a base da poética, né? Sem interação, de alguma maneira, a poética se desfaria, né? Não existiria a poética. Ela é pensada desde o começo pelo artista. Ela é importante, a obra só se concretiza com algum tipo de interação. Por que a gente montou esse acervo? Foram três linhas de pensamento igualmente importantes, algumas mais evidentes, outras menos. A primeira linha é para que isso esteja disponível para o público brasileiro de diversas cidades, né? Então, é exatamente o que a gente está fazendo aqui, montando ela em Recife. Ela já foi montada em Belo Horizonte, foi montada no metrô de São Paulo, em Porto Alegre, na usina do gasômetro, e na estação Cabo Branco, aqui perto, em João Pessoa. Esperamos, né, continuar por muitas outras cidades ainda. Então, deixar esse tipo de obra em contato com o público foi a linha mais óbvia e é uma linha bastante importante do porquê criar uma coleção desse tipo. Outra linha menos óbvia que depende mais de médio e longo prazo, é que ao montar uma coleção dessa, existe um estímulo para a criação do mercado, um mercado para esse tipo de arte. Isso talvez não seja preocupação para muita gente, mas é uma preocupação séria para os artistas que trabalham com esse tipo de obra. E é importante uma ação que estimule, de alguma maneira, claro, é uma pequena ação, isso não vai resolver o problema de todos os artistas, mas é um começo de criação de mercado. O Itaú Cultural compra essas obras, então o artista recebe por tê-las feito, né? E a terceira, que para nós é importantíssima também, é gerar conhecimento de como que se mantém e como que se restaura uma obra desse tipo. Eu vou falar um pouquinho sobre isso no final, bem rapidamente, dando dois exemplos. Não existem respostas prontas. Cada obra parece exigir um estudo diferente, mas o fato é que, tendo uma coleção, colocando ela na estrada, literalmente, tudo isso exige que se gere conhecimento sobre manutenção e sobre restauro. Por que eu separo manutenção e restauro? Manutenção é facilmente compreensível. Quebrou o computador, a gente compra outro igual, né? O restauro já é bem mais complicado. Por exemplo, uma obra que foi feita num computador que não existe mais, né? Então, é uma questão idêntica ao restauro de uma obra tradicional, só que as implicações são bem diferentes, né? O que que a gente faz? Recria o programa, a gente emula o sistema anterior no sistema novo. Tem uma série de questões que, só passando por elas, a gente realmente consegue levantar esse tipo de conhecimento. Vou passar rapidamente pelas obras. As imagens não fazem justiça às obras. As obras estão aqui. Bom, por favor, elas são todas dependentes da interação. As imagens não dizem muito, mas eu estou aqui só para ilustrá-las. Essa primeira é o Reflexão número 3, da Raquel Kogan. Eu vou mostrar primeiro as duas brasileiras. Nenhuma dessas obras depende de uma explicação. Eu vou falar um pouquinho só para dar um pouco mais de contexto em cima delas. Sequências de números que a velocidade e a posição de como eles se movimentam nunca se repetem. Existe uma interação com o público através de um pequeno teclado. Essa obra ela é refletida num espelho d'água. Então, não sei se todos já viram a obra, mas o título fica bastante evidente quando se vê, quando se chega próximo do espelho d'água. E é uma obra que tem que ser vista, não adianta só eu falar sobre ela. Mas uma questão interessante é que ela foi concebida antes do Matrix, né? E ela parece muito com o Matrix, essa queda dos números, as colunas se movimentando. E outra questão que muitas vezes passa despercebida, mas a interferência das pessoas na projeção, como nessa foto aqui, ela faz parte da obra, né? A obra é toda monocromática, branca e preta, mas com a presença das pessoas ela assume a cor das roupas das pessoas, né? Isso fica integrado com a obra. Isso foi pensado assim pela Raquel já desde o começo no, na poética da obra. A Piara, eu não vou falar muito porque a artista está aqui do meu lado, ela falaria muito melhor. Mas o Apiera, interessante que as três obras da coleção, uma delas não está aqui, que é a Escada. As três obras brasileiras que estão normalmente nessa itinerância, Escada não coube, infelizmente, elas são monocromáticas, né? Não foi combinado isso, foi uma coisa, uma sincronicidade, diria o Yang. A Reflexão é uma caixa musical, uma forma de se visualizar o som e se escutar a imagem. Por quê? as cordas vibram, e geram som. A interação é extremamente intuitiva, basta tocar proximamente as cordas. Ela é literalmente multitarefa, né? Várias pessoas podem tocar ao mesmo tempo. E talvez algo que as pessoas não percebam à primeira vista é que a obra responde a sons, né? Existe um microfone e ela responde a sons, normalmente sons mais altos aparecem de forma mais evidente. E as cordas que vibram são as cordas que têm a frequência que está sendo ouvida daquele som pelo microfone. Então é bacana. Nós tivemos no. Foi no metrô uma pessoa. Não, acho que foi em 2007, no Memória do Futuro. Um visitante que chegou com uma flauta e dialogava com a obra. Tocava a flauta e as cordas iam mudando de posição. É bem interessante. O Miguel Chevalier, mexicano, né, naturalizado francês. Que criou um jardim virtual, um paraíso artificial, segundo as palavras dele, Ultra Nature. Essa obra também responde à posição do público, né? Quando o público, estou falando público, mas é um título pobre, os interatores são as pessoas que participam da obra. Elas se deslocam na frente da imagem, as plantas respondem de acordo com o movimento delas. Mas aqui o que não aparece, o que não fica evidente, né, não é necessário para se apreciar a obra, mas é interessante saber que cada planta dessa, ela é construída com um código genético. É um código mesmo, é uma sequência de números. Chama-se genético porque a programação, esse tipo de programação chama algoritmo genético. Mas é claro que é uma coisa muito mais simples que um código genético orgânico. Porém, o princípio é o mesmo. Uma sequência de números define para cada planta o tamanho do caule, quantos galhos ela tem, a posição de cada galho, a forma das folhas, a cor da planta, se ela tem flores ou não. A gente vê aqui algumas flores. Orações. E esses códigos nascem, em princípio, aleatoriamente. Então, seis tipos de plantas diferentes. E elas interagem também entre si, mais do que só com o público, né? Elas balançam com o público, mas as plantas se cruzam. E os filhotinhos que a gente pode ver crescendo aqui na parte de baixo, eles são uma mistura do código genético dos dois pais. Então, eles têm características de um pai e do outro. Exatamente como na genética tradicional, embora, como eu disse, muito mais simples. Só que a interação das pessoas que faz as plantas vibrarem, ela estimula o cruzamento entre elas. Então, se elas crescerem sem ninguém interagindo, é muito mais difícil nascerem novas plantas misturadas. E estimula também uma taxa de mutação. A mutação, ela faz o que? Ela muda um desses números da sequência, aleatoriamente, e isso gera características diferentes nas plantas. O que que significa isso? Depois de um tempo, o próprio Miguel Chevalier não sabe dizer que tipo de planta que vai aparecer. Ele que programou a obra. As opções são tão grandes e elas vão evoluindo, ele não tem como prever isso. Parece uma questão bem interessante. Ficando ainda na genética, nós temos a Life Writer, Krista Sommer e Laurent Mignonneau. É uma máquina de escrever da década de 20, literalmente, não é uma reprodução, é uma máquina da década de 20 que está toda interfaceada com o computador. E aqui também trabalha-se com códigos genéticos. Uma sequência não numérica, nesse caso, mas de letras, gera essas criaturinhas que a gente vê no papel. Então, quantas pernas a criatura tem, qual o formato, qual a velocidade delas, como que elas se movimentam, se elas são rápidas, se elas são lentas, se elas tendem para a direita, para a esquerda, tudo isso é definido pelas letras que a pessoa digita na máquina. Digitando, por exemplo, ASD e dando o retorno do carro, né? O que a gente consegue é uma criatura que é baseada naquele código genético. Elas também se cruzam e a cria delas gera criaturinhas que são uma mistura das outras duas. O título da obra é Life Writer, escritor de vidas, né? E fica bem evidente nesse caso. É até um pouco de pena quando a gente roda o carro e joga as criaturas para fora. É o único jeito de limpar, elas não morrem. As plantas ali atrás, elas depois de um tempo desaparecem, essas criaturinhas elas ficam ali. E elas comem, isso é uma experiência bacana, se alguém quiser testar. Eu falei de ASD, pode ser qualquer letra. Se uma criatura é construída por ASD e alguém digitar A, S ou D, ou todas, elas vêm em cima da letra enquanto ela não se transforma em criatura ainda e comem aquelas letras que formam o código delas. Text Rain, essa é uma obra de 99, ela realmente é um clássico, né? Eu tive a oportunidade de ver essa obra faz bastante tempo no Ars Electronica. É uma chuva de letras, literalmente, que cai e interage com o perfil das pessoas, né? Só que não são letras aleatórias, né? O que se forma, como dá para ver aqui na imagem, o que se forma no perfil das pessoas são frases e versos de um poema. O poema está escrito do lado, um poema sobre o corpo e sobre a linguagem, que aqui tem uma ligação muito forte. Quando se fala de linguagem, o poema fala de linguagem mesmo, conversa entre pessoas, mas existe uma linguagem aqui de entre a pessoa e a obra, né? Existe um jogo, né? A posição do corpo, a pessoa tenta estender os braços para ver o melhor as frases se formando, tenta ler, às vezes não dá tempo porque começa a apagar e aparece o outro verso. É uma conversa, né? A interação, ela é um tipo de conversa com regras muito definidas, e a gente se dá conta com essa obra daqui. Pix Flow é uma escultura criada pelo coletivo Labo, um coletivo belga, e ela tem uma característica muito interessante nesse conjunto de obras. Ela não tem interação com as pessoas, mas ela depende totalmente da interação. Se a gente olhar de perto, por isso que eu trouxe essa foto mais aproximada, nós temos milhares de pontos brancos, os pixels, né? O nome vem de fluxo de pixels, pix flow, e temos essas barrinhas vermelhas. Então, o que que faz o programa da obra? Os pixels, eles andam com certa velocidade. Quando ele bate numa barrinha, ele inclina ligeiramente essa barrinha, né? Dependendo do lugar que ele bate, ele vai inclinar para um lado ou para o outro. Só isso, só essa interação básica repetida milhares de vezes, e são só de pixels, temos 6 mil pixels, gera esses fluxos que são absolutamente orgânicos, né? Então, é algo completamente digital, que gera uma impressão muito orgânica. Parece sangue, parece formação de veias. Uma visitante ontem comparou com fluxo de lava. São coisas bastante orgânicas, com base numa interação extremamente simples, repetida milhares de vezes. E, como eu disse, totalmente dependente da interação, mas da interação entre os pixels e as barras. Essa obra também ela é tratada como uma escultura, ela é iluminada, toda a parte dos computadores é aparente, né? Uma caixa de acrílico. É uma obra que tem um lado objeto também muito forte. Le Pissenlit, Os Dentes de Leão. Essa obra, a versão que nós temos em nossa coleção é de 2006. mas ela é uma recriação de uma obra que foi feita originalmente em 1989 ou 88, agora não tenho certeza absoluta, mas eu sei que ela foi exibida em 1989. Talvez não exista algum tipo de interação mais simples, né? Porque é simplesmente soprar e os dentes de leão, as sementes dos dentes de leão se desmancham no ar. Ela tem um apelo muito forte, essa interação tão simples, essa lembrança de tempos de criança, de uma coisa que está no imaginário geral das pessoas. E ao mesmo tempo, isso é um resultado extremamente poético. E essa é a última obra, né, da coleção que a gente está mostrando aqui. E eu queria aproveitá-la para falar desse aprendizado com o restauro, com a manutenção. Originalmente, essa obra foi feita num computador que não existe mais. Era um computador mega poderoso para a época. Hoje em dia, ele perderia de longe para qualquer celular que vocês tenham na sala. E ela era assim. Ela era um dente de leão só, numa tela pequena de fósforo verde, né, a imagem que tem preto e branco. Mas o que me interessa especificamente nessa obra? A poética dela se mantém praticamente inalterada. Visualmente, é claro que tinha menos resolução do que a versão atual, hoje tem mais dentes de leão, mas aquele diálogo que a gente estava falando sobre ele agora há pouco, entre a pessoa e a obra, ele se mantém praticamente inalterado. Num computador completamente diferente, criado muitos anos depois, com um software completamente diferente, mas dá para perceber aqui que a força dessa obra nunca foi a exibição de algum tipo de tecnologia. A força dessa obra está intimamente ligada com a poética baseada na interação. E um último exemplo, esse não é da coleção de arte e tecnologia, mas aqui foi um exemplo de restauro que nós passamos recentemente. É uma obra do Valdemar Cordeiro, o Beabá. Eu tenho uma imagem muito ruim dela, peço desculpas, porque é difícil encontrar documentos dessas obras dos anos 60. E eu, infelizmente, não peguei a foto do que foi exibido recentemente no Itaú Cultural. O programa Beabá, ele fazia o seguinte: gerava uma sequência de palavras baseada na probabilidade de pares de letras aparecerem num dicionário de português. O programa mesmo foi escrito pelo Jorge Moscati, a obra é em conjunto, Valdemar Cordeiro e Jorge Moscati. E conversando com o Jorge Moscati, ele calculou essa probabilidade pegando o dicionário, medindo com uma régua quanto de coluna de texto cada palavra tinha. Então, começa lá, AB, né? A primeira palavra, por exemplo, seria aba, ou aba. Aba tem 5 centímetros, né? Aca tem tanto, e ele vai pegando as duas primeiras letras. Calcula, fez isso com todas as palavras, tirou, por exemplo, consoante, consoante, vogal, vogal, porque ele definiu que as palavras teriam 6 letras e seriam 3 pares de consoante, vogal ou vogal, consoante. Somou todas as dimensões, teve lá, sei lá, 75 metros de palavras, então 5 centímetros representa tanto por cento. E usou essas probabilidades calculadas na unha, literalmente, né? Calculadas usando a reguinha e anotando no papel, usou essas probabilidades para gerar palavras aleatoriamente, segundo essas possibilidades. Então, o que resulta disso é uma página com uma sequência de palavras impressas, todas aleatórias, mas que tem uma sonoridade do português, porque elas têm a probabilidade tirada de um dicionário, né? Para dar uma ideia, essa obra foi feita nesse computador aqui. Os computadores não tinham tela, né? O que parece ser uma máquina de escrever na frente da moça É a impressora e o teclado de digitação, o teclado onde se digitava o programa. E a impressora que é o resultado do Cálculo. programa, do cálculo, né? Não tinha tela. É, esse é um IBM 360, a USP tinha um, né? Tinha um outro na Unicamp. E o Jorge Moscati e o Valdemar Cordeiro criaram um programa lá. Como que a gente mostra uma obra dessa, né? Esses computadores não existem mais, não tem mais absolutamente como manter um bicho desse funcionando, embora eles sejam de 1964, eles não são tão velhos assim, né? Tem 50 anos. O que a gente fez para a exposição Valdemar Cordeiro, no Itaú Cultural, foi recriar exatamente o código do programa, que era um código escrito em Fortran, uma linguagem antiga, ninguém mais fala dela praticamente, num computador atual, usando uma impressora laser, mas com todas as probabilidades e todas as linhas de códigos de código que o Valdemar Cordeiro e o Jorge Moscati utilizaram. Nós tivemos acesso ao código original e recriamos o Beabá, né? Tanto que a própria filha do Valdemar Cordeiro, Ana Lívia Cordeiro, considerou a obra uma versão nova da obra e não simplesmente uma recriação, né? E as pessoas levavam a folha impressa para casa. Obviamente essa folha era impressa numa impressora laser, mas usando o mesmo tipo matricial, né? Ela tinha fisicamente, visualmente o mesmo tipo de impressão que essa impressora antiga aqui. Não é a mesma coisa, né? O computador imprimia uma folha dessa, ou o computador atual, em frações de segundo, enquanto esse demorava alguns minutos, né? As pessoas apertavam um botão para levar para casa, porque se deixasse imprimindo diretamente, como era deixado nessa época, ele ia cuspir milhares de folhas, muito mais folhas do que visitantes da exposição. Mas o que eu quero dizer é que foi uma experiência de restauro. A obra, de alguma forma, foi recriada numa tecnologia de hoje. E esse é um dos motivos da gente manter essa coleção. É de se obrigar a pensar nisso, como que se recria uma obra, como que se mantém uma obra dessas funcionando depois de tanto tempo. Tá bom, gente? Obrigado. Nossa.